Você vai sentar por cima e o DJ vai te pegar. Tu pediu, agora toma, não adianta tu voltar, menina. Agora você vai sentar. Dou tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Dou tapinha na potranca com o bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Albino, se você acha que já viu tudo, você não viu nada. Nada. Na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Tô tapinha na potranca do bumbum, ela balança e Yuri chama de malandra, ela vai se apaixonar. Lages, Santa Catarina. Agora sim, elas vão arrastar a placa. Chegou para aterrorizar seus bostas. Toma a bala, e o que ela vinha quer? Agora ela quer vara, e o que ela vinha quer? Agora ela quer vara. Toma tequila, bebe o uísque, fuma maconha e toma a bala. E o que ela vinha quer? Agora ela quer vara. E o que ela vinha quer? Agora ela quer vara. Para, para. Não vai ter jeito, ela tá jogando na cara. Não vai ter jeito, ela tá jogando na cara. Hoje com a piranha, vou fazer isso. Hoje eu vou dormir com ela, balança o barraco dela. Ninguém dorme na favela. Vai sentar de para você tá no Lages, Santa Catarina. Não vou ficar em São Paulo, não, mano. Vou descer pra Baixada pra dar uma tumultuada com a sereia do litoral, né? Albino e Iguala. Nada deles.